diga a ela aí que eu sou o cara e que não queria onda por aí. Diga a ela aí, diga na cara que ela minha mãe não quer assumir. Essa história você nunca contou.